Jesus Cristo é uma pessoa e você pode crer. Ele mesmo quer se mostrar pra você. Tem um problema. Você garante que Jesus é uma pessoa. Eu nunca vi Jesus. Como é que eu posso acreditar nele? Escuta, Nena. Você já viu as árvores em volta da casa? Claro. Então, olhe de novo para elas. O vento balança as árvores, não balança? Balança. Eu estou vendo. E você vê o vento? É, não vejo não. Mas você sente quando o vento balança seus cabelos, não sente? Sinto sim. O vento atrapalha o meu cabelo. Pois é. Vamos fazer um teste. Todo mundo prendendo a respiração. Já sei. O ar que eu respiro, eu também não vejo. Mas vento e ar são uma coisa, Jesus é outra. Isso mesmo. Para entender essa história, é preciso começar bem do comecinho. E se a gente começar do finzinho? Mato, Nico, cada macaco no seu galho. Vamos lá para baixo? Mas como é que vamos descer? A escada sumiu. Aqui no nosso site, a realidade é virtual. A gente pode inventar tudo o que quiser. É feito um sonho. Aqui a gente pode tudo! É isso aí, pode tudo. Mas eu tenho medo de altura. Não precisa ter medo. Vem, Ed, pode vir. Lá vou eu.